Programe-se. E você cumpriu a presença do Strike, Ivete Sangalo, Jorge Mateus e Adele. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Segura aí. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Bacana, então, de volta por aqui com o nosso Programe-se. Pra você que se liga aqui na sua rádio favorita. Vamos que vamos, então. Tem mais músicas e mais participação. Agora chegando a vez do meu amigo JN. JN de Gilboés, Piauí. Mandou essa aqui pra galera que tá curtindo o nosso som lá na sua residência. Pediu aí Turma do Pagode, Luz, Câmera e Ação. Lucas e Diogo com Tá Louca, Max Belucci, I Love You e Polo com Vagalumes. Programe-se. Só pra mulherada. Nada contra a rapaziada. Vou cantar assim, ó. Se liga aí, ó. Que se prepara, que a noite é nossa. De hoje não passa, não vai ter pra onde correr. Já faz tempo que só provoca, e eu na minha esperando acontecer. Se prepara, que a noite é nossa. Toma cuidado quando eu pego é pra valer. Quando eu pego é pra valer. Não adianta fazer charme. Tenho certeza não vai me esquecer. Tanto tempo esperei por esse momento. Tenho que me preparar. Vinho, flores, muito mais. Mas o mais importante é ter luz pra eu poder te admirar. Cama, o nosso amor se lambuzar. E ação pra nossa noite esquentar. Vai ter o quê? Luz pra eu poder te admirar. Cama, o nosso amor se lambuzar. E ação pra nossa noite esquentar. Você já sabe qual é a ação, né? Ação é aquele negócio lá. Se prepara, a noite é nossa. Hoje não passa, não vai ter pra onde correr. Já faz tempo que só provoca, e eu na minha esperando acontecer. Que se prepara, que a noite é nossa. Toma cuidado quando eu pego é pra valer. Quando eu pego é pra valer. Não adianta fazer charminho. Tenho certeza não vai me esquecer. Tanto tempo esperei por esse momento. Tenho que me preparar. Vinho, flores, muito mais. Mas o mais importante é ter luz, eu poder te admirar. Cama, o nosso amor se lambuzar. E ação, pra nossa noite esquentar. Esquentar. Luz, eu poder te admirar. Cama, o nosso amor se lambuzar. E ação, se prepara, que a noite é nossa. De hoje não passa, não vai ter pra onde correr. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Tá louca, hein? Louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, tá louca, hein? Louca, louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, que isso, novinha? Chora, sanfona, vai, vai! Tem que botar pressão, vai dançando a rocha, que nem um pancadão. Eu já falei pra elas, tem que ser assanhado. Empina, vai esse movimento, não importa com nada. Empina, vai esse movimento, empina, vai esse movimento.

Programe-se. Programe-se. Gustavo Lima! Ô, Brunet! Ô, Gustavinho! Fala o que chega lá! Parceiro, a bola da vez agora, essa magia no pagode, velho. Verdade. E a gente vai espalhar essa bola no Brasil agora, hein? Gustavo Lima e Sorriso Marotão, viva! Boa sorte! De noite, de dia, na boa, na fria, carteira vazia. Ah, hoje eu vou pagodear. Na serra, na praia, debaixo da saia, tomara que caia. Ah, hoje eu vou safadear. Eu vou me acabar, trabalhei, e aí? Vou gastar, pra quê? É ficante, se é peguete, que se dane. Ah, hoje eu vou pagodear. De refri ou de água, de cerveja, de cachaça, na manguaça, na ressaca. Ah, hoje eu vou safadear. Desce, vai. Eu vou me acabar, trabalhei, vou gastar. Pra quê se estressar? Hoje eu vou safadear. Chega aí que eu vou pagodear. Sou do funk, sou do rock, do axé e do pop, sertanejo ou pagode. Ah, hoje eu vou pagodear. Carioca ou paulista, a baiana é artista, a gente é conquista. Ah, hoje eu vou safadear. Eu vou. Curtindo o nosso programa, sim? Então participe você também! Mande aí no e-mail, programeasua@hotmail.com. Escolhe 4 músicas e manda pra gente! Vou dar um tempinho aí, já já volto com mais participação, segura aí! Programe-se! Daqui a pouco tem mais! Programe-se! Programe-se! De volta no seu rádio. Programe-se. Bom, galera, estamos de volta por aqui mais uma vez com o nosso Programe-se. Mas que peninha, hein? Tá chegando aqui o quarto e último bloco do nosso Programe-se. Ele vai ficar aqui pra quem? Pra o Eduardo lá de São Paulo, que mandou ver, pediu 4 músicas e vai ouvir na sequência. Obrigadão, tá, Eduardo? Tá mandando aí pra toda a turma que tá curtindo lá no bairro dele, né? A moçada, todo mundo tá plugado dizendo aqui o Eduardo. Obrigado aí, meu velho, pela tua participação e pela audiência que você nos oferece aí, claro. Continue plugadaço aí na rádio e com certeza você vai se dar bem e curtir só as melhores músicas. Vamos então pra sequência, Dudu. Posso chamar assim, né, meu querido? Então tá bom. Ele vai curtir aí o sucesso do Carlos e Jader. Festa na Piscina. Cash, da Yonk. Roberto Carlos, Fundúcio. João Bosco e Vinícius. Química. Esse é o nosso Programe-se. Mas que peninha chegando ao final aí, último bloco. Vamos curtir então a sequência, Dudu. Programe-se. Programe-se. vou chacoalhar, vou chacoalhar. O copo com gelo pra bebida misturar. Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar. O copo com gelo! Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina. Pode chamar as meninas que mais tarde tem. Bunti, bunti, cai na água. Bunti, bunti, tá gelada. Bunti, bunti, tô com elas. Bunti, bunti, na beira da piscina. Oi, lelê, oi, lelê, lelê. Oi, lá, lá. Vou chacoalhar, o copo com gelo pra bebida misturar. Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, o copo com gelo. Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina. Pode chamar as minas que mais tarde tem. Bunti, bunti, cai na água. Bunti, bunti, tá gelada. Bunti, bunti, tô com elas. Bunti, bunti, na beira da piscina. Oi, lelê, oi, lelê. Thank you.